Kwanza I'm the west, pili I'm the bad. The tattoo was why they didn't ask it okay in my sad. Ni kwangu mboga moja na seba sinu asi was. Uwasi was, uwasi was. Dinheiro não tem, só não pode dar mole. Você quer vir, então